aí neguinha, madrugada na favela, 3 horas. Tá mó calor e eu sem dormir até agora. Vou lá pra fora, acender um do pau, pra amenizar esse anel, estresse e atenção. Faz uma cara que eu não paro um só momento, pra deixar com que o vento carregue o pensamento. Reflexão no tempo, no que o tempo me tornou, aprendizado do que fui até o que hoje sou. Na brisa da erva vou viajando no passado, lá estava eu tremendo. No primeiro assalto é mãos pro alto, que a pânico é a casa do terror. A vaidade que te segue evaporou, me estimulou a minha autoconfiança na missão, pra ter calma, frieza, o controle da situação. Onde é século do creme, sorrindo pro medo, tamo aí, tamo firme. Entre várias traições e falsidade, na caminhada dos lamentos e nas meias verdades, aprendi que a vida é um retrato de casa e festa. Aprendi que a morte é a única certeza. Não posso fraquejar, eu sou guerreiro, guerreiro. Assinei é pra sempre e a palavra vem primeiro. Faz silêncio na favela, que noite cabulosa. Porra, madrugada quente, paranoica. Certa vez, talvez falta de sorte, fevereiro mês. Eu com 16, primeira vez, o E3. Foi desacertão, erro, sei lá. Interno de menor e a Infebem, dá licença aqui. Desabou, caiu e tô aqui na questão. Naquele dia eu tinha que tomar uma decisão. De um lado, sofrimento da coroa. De outra, ambição, influencia na escolha. Brilho nos olhos, viu, só rapaz. Vivendo o crime é bom demais, mas é só pra quem é capaz. Materialismo e os sonhos de consumo. Seduz o teu presente, compromete o teu futuro. Loucura no bagulho, é várias filhas, é vários planos. O destino te dá tudo, recheado de enganos. Te presentei, tome dono, entendeu qual que é? Prejuízo a toda hora, percebeu, né? Minha coroa sofreu, mas eu quis ser o cara da cena, do lobo, o cara do poder. Questão de ter posição, de respeito, disposição. Cê tá ciente, né, neguinha? Com nós mesmo, sem dublagem pra não ter reclamação. O verme tá nas margens, se apegando na emoção. Quebrando a oportunidade, vai ser notado suspensão. Observação, grau salafrário. 96, um ano eu já de maior vez só. Assaltos em cada desempenho, pior dos piores, sem dó. Imperdoado, inadmissível, cadeia pública, sinistra e horrível. Naquele momento o calafrio me acompanhava, o Fusa perguntou: e aí, vai subir ou vai cair? Que nada, eu sou é homem, sujeitou, merecedor. Seguro é pra caralho, eu sou é criminoso. É madrugada, zona norte, Ribeirão Preto. Muito valor e orgulho pra rapa aqui do gueto. Vou caminhar até o bar lá do seu maré. Se segura no corote pra se manter em pé, seu Zé. Na depressão pelos problemas de família, a depressão descontrolou, não fraco, autoestima. Deus te abençoe, e aí mané, minha breja, boa sorte. Vou de rolê, carburar e dar uns gole. Justiça e igualdade jamais foi demais. Há tempos atrás, só guerra e ruína, mas hoje impera paz. Ale. Mas lembrança, sofrimento de morte. Os anos de cadeia, trânsito e bonde. Ritmo alucinante e atenção a toda hora. Vários fraquejar é sem misericórdia. Só monstro no jet do sistema. Bagulho de filme, várias fitas, problema. O poder de decisão é imediato, rapaz. Lutar pela justiça sem esquecer da paz. Ao mesmo tempo a liberdade, quem não quer, diz aí. Se o juiz não assinar, vou me jogar daqui e fugir. Meu pensamento foi esse naquela tarde de 98, injuriado na maldade. No vacilo dou força, ganhei um alão pra minha pista. Que pinote na rodovia, fôlego de maratonista. Corre que se os agentes por a mão. 30 dias de bote, chicote, estralé sem perdão. Cheguei na quebrada, trumpei numa guerra mortal. Um Vietnã, genocídio, loucura total. Rapaz, eu vi ré, cegar e destruir. Na batalha em defesa da quebrada me envolvi. Apetite de sobra, tá ligado que é com nós, neguei. Vários sentiram o ódio que jorrava de mim. Razão afuscada, ninguém entendia nada. Nós se matava e a polícia batia palmas. Em meio tempo, nos contatos, no fechado, uns barato cabuloso que adiantou meu lado. Influências de fato me colocar na cena do louco. Pra fora do Brasil, eu sou a cuspe periculoso. De tonelada branca e pura, só da virgem, proteção de G3.50 Stinger, só fuzil, né? Dá um armamento de guerra, sem miresquência e sem miséria. Em 2001, retornei ao país, fugitivo e procurado, mais endinheirado e feliz. Lancei uma 200, o VEC tá da hora. Aí, negue, pode chegar que eu tô de volta. Nesse mesmo ano, muita coisa aconteceu. Meu filho nasceu, Romeu. Só alegria derramava do meu peito. Tá no mundão, meu primogênito. Felicidade de criminoso dura pouco. Denúncia anônima, favela tomada pelos porcos. Do garra, só se viu sem acerto ou acordo. Aí, Zé, não é ágil, não vai te levar vivo, amor. Fazer o que? Me rendi, pode levar. Esse guerreiro é de aço e não vai fraquejar. Questão de teto, eu tô na roupa de novo. Aí cê vai ver o que ia ser audacioso. Quando cheguei na cadeia em 2002. No fundão, só mostro na linha. Transparência se resume no dia a dia. Já fazia uma cara que eu tava sendo analisado, pré-assinado. Faltava só o papel pra eu ser buscado. Colei no U, então rapaz, a hora é essa. Entra na linha, catorre, procura saber quem eu sou. Outra visão, pois aqui não tem comédia. Os olhares de ódio, a simpatia pro gladiador. Se a igualdade jamais foi demais. Há tempos atrás, só guerra e ruim. Mas hoje impera a paz. A lealdade para um homem dever. Só o progresso do sincero há de vencer. Jamais trair, não fraquejar. Repudiar o desafeto que desonrar. Hoje eu me pego a pensar nesses baratos, lembrar do percurso que tracei no passado. Pra conquistar toda a glória e respeito, só fiz o necessário. Aquilo que tinha que ser feito, independente do gatilho ser puxado. Do exterminio de vermes atrasalado. Eu sempre fiz de tudo pra ser justo e certo. Analise bem os fatos pra que não machi meus méritos. Quando eu saí da cadeia pela segunda vez, com liberdade, com astúcia e sensatez. Bem mais maduro, volta lá ao vencedor. Jamais abandonar na alegria ou na dor, entendeu? A missão é pra sempre, a sintonia eterna. Vivendo crime sem quebrar as pernas. Eu vi a suspensão de vários que envergonharam. Deselegância, se é comigo é detentado, pau no gato. Eu na rua, só na bola de meia, me levantando aos poucos, fazendo a minha sem fogueira. Eu tava sendo analisado pelo QG, capacidade da posição que fiz por merecer. Reunião no escalão pra fechar a decisão. A nave tá na sua mão pra pilotar na direção, sempre do certo, visando a prosperidade, respeitando o estatuto da fidelidade. Agora sim, negue, responsa louco. Não dá pra esticar que a inveja tá solta. Guardião da palavra não pode azedar. Eu sou aquele monstro que não vai fraquejar. Lembra do menor dom que sempre sonhava? Hoje tem Golfeira XT, A3 e Astra. Sonho do passado concretizado no presente. Mesma humildade antiga e recente. Aqui na favela 2005, janeiro, verão. Prosperidade, saúde, paz pro coração. No sereno da noite, na viela escura. Sobrevivi no incêndio das ruas. Porém o que me tortura é a saudade dos parceiros que morreram na escama dos inimigos traiçoeiros. Não viveram pra gozar dessa era. Ascensão da quebrada onde o conceito impera. É a lealdade para o homem, é um dever. Somente no progresso do sincero de vencer. Jamais trair, pra não joelhar, repudiar o desafeto que desonrar. Falou neguinha, é madrugada na favela. 3:10, vou concluir a minha ideia. Em poucas horas o novo dia amanhece. Até a morte eu tô no jogo, vê se não esquece. Igualdade jamais foi demais. Há tempos atrás, só guerra e ruína, mas hoje impera a paz.